CDs.com. Sou filho de papai, sou neto de vovô. Papai rei do café, vovô é rei do gado. Olha, sou filho de papai, sou neto de vovô. Papai rei do café, vovô é rei do gado. Eu tô bebendo, eu tô pagando. Chega pra minha mesa que o neto de vovô chegou. Eu tô bebendo, eu tô pagando. Chega pra minha mesa que o neto de vovô chegou. Considerado nego rico, oh, oh. Considerado nego rico, oh, oh. Considerado nego rico, oh, oh. Considerado nego rico, oh, oh. Sem nome de Califórnia Produções. Bora, meu parceiro, meu irmãozinho Wilson Brasileiro. Esse é bora demais. MeuCDs.com. Sou filho de papai, sou neto de vovô. Papai rei do café, vovô é rei do gado. Olha, sou filho de papai, sou neto de vovô. Papai rei do café, vovô é rei do gado. Eu tô bebendo, eu tô pagando. Chega pra minha mesa que o neto de vovô chegou. Eu tô bebendo, eu tô pagando. Chega pra minha mesa que o neto de vovô chegou. Considerado nego rico, oh, oh, oh. Considerado nego rico, oh, oh, oh. Considerado nego rico, oh, oh, oh. Considerado nego rico, oh, oh, oh. Pode abraçar meu patrão Reina Bus. As botas personalizadas, papai. Tá um som sorozão aí, hein? Considerado nego rico, oh, oh, oh. Considerado nego rico, oh, oh, oh. Considerado nego rico, oh, oh. Considerado nego rico, oh, oh. Oficina do Som.